Meu Apocalipse, e eu já dirigi dentro da lei em GTA por 30 segundos. Eu sou Modestinho e welcome to Liberty City, cousin. Eu sou Ali Luz e follow the train, CJ. E é isso aí, galera. Hoje com uma pauta um pouco mais extensa do que a edição passada, nossa segunda edição. Ainda estamos começando podcast ainda, podcast bebê, mas hoje vamos falar de umas franquias mais adoradas da história, uma das mais polêmicas do mundo dos videogames, GTA, Grand Theft Auto, e mais uma vez um clássico, hein? Com certeza. Quem depois... não conhece Grand Theft Auto? Pessoas revolucionou a história dos videogames e com certeza deu uma popularidade a mais nos videogames, assim. E vamos falar sobre isso depois dos nossos recados. Mais uma leitura de notícias, um momento de notícias, né, que a gente tá estreando aqui no podcast. Estou aqui com o Apocalipse. Salve, galera. Isso aí, vamos começar com a primeira notícia da semana. Foi lançado ontem, se não me engano, foi um trailer de Street Fighter vs Mega Man, cara. E esse eu tenho que ver, hein? Sim, vai lançar gratuitamente na Capcom Unit a partir do dia 17 de dezembro. E o que vai ser, basicamente? Vai ser um Mega Man onde os chefes são lutadores de Street Fighter, e certos lutadores de Street Fighter se juntarão ao Mega Man. Então esse é o clássico do crossover, né, cara? Você junta um pouquinho de cada e vê no que dá. Sim. E a trilha sonora vai ter tudo clássico, assim, Mega Man, muito estilo Mega Man. Tem até um trailer, vou deixar aí na descrição, pra vocês se deliciarem, né? Que fica muito foda. Eu agora chorei, né? É uma coisa que dá certo, cara, porque quem é fã de Street Fighter com certeza é fã de Mega Man também. Claro, é Capcom, né? Então, você não tem tem como dar errado. Eu sou muito fã da Capcom, né? Apesar dela ter feito, né, aqueles babaquis de DLC no disco, né? Que sim. Acho uma forma de mercenário mesmo, mas uma empresa, né, tem que ganhar dinheiro, né? Então... Isso é um mundo capitalista, né, cara? Sim, é um mundo capitalista, não tem muito o que fazer, né? Depois do comunismo, talvez não existisse no Wi-Fi, né? Acho que não existiria nem videogame, eu acho, pra falar a verdade, cara. Existiria cinema e aqueles cinemas independentes, assim. Nem direito... Só a Cidade de Deus e olha lá, né? Nem, acho que nem isso, né? Porque mostra a realidade também, né, cara? Vamos deixar a polêmica de lado. Sim. Vamos aqui pra próxima notícia. E o The Last of Us chega aos Estados Unidos em 7 de maio. Mais um jogo, assim, que teve a data revelada agora no VGA, né? Video Games Awards de 2012. Sim, né? Foi revelado na VGA e, sem dúvida, cara, vai ser um dos jogos mais aguardados de 2013 e, na minha opinião, vai ser um dos melhores exclusivos pra PS3 do já lançado até hoje, cara. Sim, acho que vai fazer, de exclusivo, acho que vai fazer a concorrência com God of War, né? Não sei se... Sim, vai pegar... assim, no caso. Vai, com certeza, cara. Ele tem uma premissa muito interessante do jogo em si, a história que se passa. Eu achei bastante interessante. Então, né, a famosa, feita pela famosa Naughty Dog, fez também Uncharted, foi, na verdade, que fez a Naughty Dog... ressurgir, né, depois de fazer a franquia Crash Bandicoot no PlayStation 1. Veio aqui agora, voltou, né, a Naughty Dog, ressurgiu aí fazendo The Last of Us e Uncharted. Porque a gente vê o gameplays, né, cara, tá dando aquele clima pós-apocalíptico mesmo, né? Um espaço sim, sim. Aí sim é bem apocalipse, cara. Por isso que eu vou amar esse jogo. Sim, sim. E vamos falar agora de uma notícia que nosso amigo aí, o Alexandre Luz, vai gostar bastante, que é a dublagem brasileira de Assassin's Creed 3, chega ao PS3 e Xbox 360 dia 11 de dezembro, ou seja, já chegou, na verdade. É, dependendo da época que você tá ouvindo esse cast, já chegou faz já, tempo. É, já pode estar no Assassin's Creed 6, que passa, é, sei lá, no Tibete, vai saber, né, cara? No Tibete do futuro, assim. Aí tem a dublagem brasileira, né, que ganhou data, ela foi até adiada por causa desses do pedido dos fãs e cada vez mais trabalho das pessoas. É, a dublagem ela estava prevista para sair junto com o jogo, né? Só que graças a Deus existe um brasileiro trabalhando na Ubisoft que teve acesso antes à dublagem original que ia sair junto com o jogo. E ele chegou lá nos caras e falou: "Ó, isso tá uma merda, cara." Então a Ubisoft, querendo garantir a qualidade do trabalho, ela resolveu refazer todinha a dublagem, e por isso que está sendo lançado só agora, depois do lançamento do jogo, para sair em ótima qualidade aqui pra gente, né? Com certeza, né, cara? E, pô, eu joguei o Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Brotherhood, que foi do Xbox emprestado, que o Alexandre Luz me emprestou. Obrigado aí, velho. Coração aqui. E eu joguei, pô, bem legal, cara, e gostei bastante. Ele lembra muito Prince of Persia, né? Que, sim, na verdade, depois eu li, era pra ser uma sequência, né? Assassin's Creed era pra ser uma sequência de Prince of Persia. Ele era pra ser uma sequência de Prince of Persia, mas ele acabou tomando uma dimensão tão grande... cenário, né? Sim, e que fugiu totalmente do jogo Prince of Persia, né? Então eles decidiram fazer um outro jogo... E graças a Deus que fizeram, cara. Que bom, e né? Essa franquia Assassin's Creed é espetacular, cara. Sensacional. É, eu acabei gostando bastante, assim. Eu vi vídeos, assim, sabe, de história deles, contando história. E, pô, eu me interesso muito de história, né, cara? Matéria de história, em faculdade, em escola, trabalho. Também, cara. Uma coisa que eu gosto é da história. Sim, cara. E, pô, principalmente eu que sou católico, né? Eu sou mais. Fui criado. Meu pai, que é católico antigo, né, ele, pô, rezava livros em latim, sabe, foi criado muito nessa cultura católica, e, pô, o jogo é muito foda, a ambientação dele, assim, e agora Assassin's Creed 3 se passa na América, né, Estados Unidos, na época revolucionária do jogo. Acho que é uma boa escolha fazer dublagem em português, né. É, o fato é que o Brasil, né, de uns 2 anos pra cá, ele se consolidou dentro do mercado de games, né, cara? E uma das indústrias que mais tá enxergando isso é a própria Ubisoft. Sim, a Ubisoft, eu acho que também a NetherRealm Studios, que faz as franquias Mortal Kombat. Eu lembro que o Ed Boon veio pro Brasil e ele que fez questão de fazer, de ter uma tradução, né, do jogo, no caso, né? É, a qualidade não... A qualidade faltou um pouco em Mortal Kombat, mas a intenção foi ótima, cara. Porque, pô, você vê a moral que a gente ganhou, né, cara? O cara veio aqui e falou, não, aqui no Brasil vai ter a tradução em português do jogo. E o Brasil tá ganhando muito espaço com isso, cara. Se você pegar de, sei lá, 2 anos pra cá, a quantidade de jogos que foi lançado com com legenda ou dublagem e legenda totalmente em português do Brasil, tá, já é muito grande, cara. Você tem aí Killzone 3, você tem o Uncharted 3, que os dois foram totalmente dublados e legendados. Resident Evil 6, né, cara? Resident Evil 6, recentemente, que é legendado em português. Batman Arkham City, que é legendado em português. O próprio Mortal Kombat, que você citou, é legendado em português. Falando nisso, Resident Evil 6, cara... A próxima notícia vai ser sobre Resident Evil 6, mas me responde uma coisa. A legenda do Resident Evil 6, não sei se você jogou, cara. Sim. Ficou boa? Cara, eu achei excelente. Não, pra mim não pecou em nada que eu pudesse apontar e falar, nossa, tá ruim. Então, eu não senti nada disso não, tá excelente. Excelente, senti. A dublagem do Mortal Kombat 9 pecou um pouco, porém eu peguei a versão Ultimate, né? Que vem com o Fred Krueger, os caras mais assim, veio o DLC, na verdade, veio o jogo físico, só que com os DLCs, né? Vem aquela Scarlet. E eu vi a legenda, cara, no modo história e tá. Beleza, eles corrigiram os erros. Sim. É, tinha algum DLC no jogo que eu tenho. É, eles tinham alguns erros, tipo, na luta, quando você ia dar o primeiro golpe, aí aparece escrito lá primeiro, descrito de maneira errada. É, nesse sentido, confundindo assim, tá ruim. Sexos, né, gêneros. Sim, também. É, o Jax, uma hora lá, ela ajoelha pra falar com o Jax e ele acaba... Ou ele acaba se sentando mesmo com o... com o feminino, sabe? Sim. Bem estranho. Vai chegar 3 novos modos de Resident Evil 6, vão chegar agora em dezembro no Xbox 360. Então agora no dia 18 de dezembro vai chegar no Xbox Live 3 novos extras para Resident Evil 6. Esses 3 modos são temporariamente exclusivos para Xbox 360, né? Porque acho que sempre chega mais cedo, né, na Xbox Live. A Sony e a Microsoft sempre tem disso, né, cara? Uma dá mais dinheiro pra produtora e acaba chegando primeiro no console dela. Sim, mas acho que às vezes, né, não acho, acaba até não afetando muito, né? Só notícia de vendas, né, eu acho. Mas é irrelevante. Sim. E os 3 modos é o Predator, disponível para os 2 a 6 jogadores. Nesse modo você assume o papel do Ustanak, né, que é o Nemesis, né, do Resident Evil 6. Nemesis da vida, e você precisa eliminar os jogadores. E daí os demais jogadores devem eliminá-lo. Meio aqueles modos de point blank, combate a esquecer zumbi, sabe? Você tem que ir plantando tudo. Sim. Tem o modo Onslaught, que os 2 jogadores disputam pra limpar a horda de inimigos. Então, tipo, esse modo Onslaught, por exemplo, tem duas telas diferentes do céu, ou seja, estão em ambientes diferentes. Sim. Você mata certo número de inimigos. 10 inimigos a mais vão aparecer no outra tela do cara. E até ele ser cercado e morrer. Você ganha o jogo. Sim. E tem o modo Survivor, que é o modo. Jogo clássico, né? Sim, jogo clássico. E morrer vai voltar como zumbi. E daí atacar humanos. Essa é bem point blank, bem como a Charles mesmo. Sim. Bem Counter-Strike, assim. E, pô, legal, né, cara? Sempre. Sempre bom, né? Assim. Eu gostei bastante Resident Evil 6. Queria ter jogado, mas acabou não dando, né? Porém, eu vi os gameplays e eu tenho aqui Resident Evil 5 aqui, então foda pra caralho. E eu gostei das que se tornou a série, né? O que você acha disso daí? Então, cara, só falando rapidamente, porque Resident Evil merece também ser pauta pra um cast, né? A franquia Resident Evil. Mas eu, cara, falando como fã, eu gostei muito de Resident Evil 6. Ele te coloca em vários momentos em cada história, né, que remete muito aos jogos clássicos da série, cara. Isso eu achei muito bacana. Pelo que eu vi isso daí, principalmente na campanha do Leon, né? Sim, a do Leon, cara, quem jogou os primeiros Resident Evil... vai jogar a campanha do Leon e vai dar 10 pro jogo, cara, que é fantástico. E a gente tem, né, agora a nova vendinha, né, do jogo, basicamente, porque agora você pode andar e tirar, né, com o tempo. Sim, isso, cara, tem evolução gente que, natural, né? Tem gente que fala que isso acabou estragando o jogo, mas não, cara. Eu não conseguia conceber a ideia de você ser um policial, um militar de elite, e você ter que parar pra mirar e atirar, cara. Isso é... Principalmente o Leon, né, cara, que da partir do Resident Evil 4 virou um badass motherfucker, né? Porra, cara, é fantástico eles terem feito isso. E aí não é nenhuma coisa assim, muito extravagante, porque você não corre e atira, você anda devagar e vai atirando, não é nada muito... Apesar de tudo isso, o cara é um atirador pito, como você falou, né? O cara Sim. é da elite, então... Sim. O cara não pode correr e atirar, né? O cara não é tipo um pasteleiro, assim, que pegou uma arma na mão e tá atirando por aí, né? É, exatamente. Não, o cara é tudo tático, meio bobo dessa cara. E vamos agora à última notícia, que eu acho que é o que me surpreendeu mais. Lançada ontem, que é o... um site... revelou os codinomes internos e processadores dos sucessores do PlayStation 3 e Xbox 360. e os nomes deles são Tebes e Kryptos. É. Não sei porquê, né, cara? Vai saber, né? É. Cara, eu tenho pra mim que o... A pessoa que cria esses nomes pra esses... Os novos consoles é os mesmos que criam os nomes pra essas operação da Polícia Federal, cara. Só pode. Sim, né, cara? Que a gente vê, né, antigamente, né? O PlayStation era pra ser PSX. Sim. Dreamcast era pra ser Katana. O Nintendo 64 é Project Reality. Pra você ver, né? É. E o nome beta, né, do Nintendo 64 era pra ter Nintendo Ultra 64. Galera. O próprio Xbox era conhecido como Durango. Durango, ou Kinect, né? O Project Natal. Sim. Então a gente. O Wii, né? Nintendo Revolution. Porra nenhuma, né? Nintendo sempre fazendo história, né, cara? Cara, né, você vê, né? O Nintendo 64, o Project Red, foi um fracasso de venda. Nintendo Evolution, Wii, é uma bosta. Cara, eu tenho que dar uma menção honrosa pro Nintendo 64, porque eu passei horas e horas em locadora jogando 007, cara. Não, assim, eu vou falar que os jogos são bons pra caralho. Então, Super Mario 64... A gente não estaria jogando GTA também, sabe? Exatamente. O problema é que enquanto todo mundo tava indo pra uma dimensão, a Nintendo tava ficando na mesma com os cartuchos, né, cara? Sim, o Sega Saturn, né? Sim. Já tava com CD, lançou o PlayStation também. E eu tava vendo hoje até mesmo documentário sobre essa criação do PlayStation, que a Sony tava com o hardware dela novo, que rodava CD pra caralho, e falou com a Nintendo: não, Nintendo, como fazer console e tudo. E a Nintendo deu a ideia de: não, vamos fazer alguns jogos em cartucho e outros em CD. Então vamos fazer um console que suporte CD e cartucho. Eu tava vendo até, tem até design, tem até console, sabe, design assim, com cartucho em cima e CD embaixo, assim, sabe, aquela bandeja de CD. Certo pra Nintendo, o que segurava a venda dos videogames era você pegar o cartucho e assoprar, né? Sim, e saber que na verdade nesses cartuchos, né, você ia assoprar assim, ia foder com ele. Mas funcionava, cara, isso ninguém pode negar. Tá, né, cara? E daí ela largou, né, o PlayStation, a Sony. A Nintendo acabou dando uma facada nas costas da Sony, né, cara? Acabou saindo do projeto, do nada, assim, e deixou um dos produtores, um dos caras mais fodas do PlayStation, que eu não me lembro o nome dele agora, não precisava do negócio. E ele começou a juntou com a Sony, e juntou a Sony Entertainment Network. É por aí também. Uhum. A Sony Entertainment Interactive, sabe? Que é a primeira empresa que fez jogos, assim, depois se tornou a PSN, depois se tornou a Sony Entertainment Network, sabe? E daí fez o PlayStation. Mancado do pé da SEGA, né, cara? Yeah, e hoje é só... O PlayStation foi tesão pra caralho, velho. É só um dos consoles mais vendidos em todo mundo. É, o PlayStation 1, né, no caso. Sim. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, né, foi todo top de venda, né? Sim. Inclusive no Japão, né, cara? Como os japoneses gostam do PlayStation, né, cara? Eu vi que é a casa deles, né, cara? Eu vi que o Xbox 360 vendeu 1000 ainda, tipo... Não foi pra 1 milhão ainda, sabe? Uhum. Tipo, muito pequenas as vendas, assim, do Xbox no Japão. Eu, tipo... Pô... É porque o Xbox, ele é mais cara... Americano, né? É, mais cara de americano mesmo, mais ocidental, né? Sim, sim. É isso aí, galera. Vamos para o podcast. Então, galera, estamos de volta e vamos começar, né? Vamos começar com o primeiro jogo da série. Mas antes de começar sobre o jogo, antes, vamos começar a falar sobre os autores, os criadores da série GTA, dessa grande franquia, que são o Sam e o Dan Houser, né? Os irmãos. Que eles entraram. Eles entraram nessa. Uma parte da BMG que estava voltada para games. Antes a BMG comprou uma parte da Atari e ela transformou essa parte para games ainda. Ficou BMG Studios. E esse Sam e o Dan Houser, eles sempre, quando eram pequenos, eles sempre foram voltado pra música. Sempre gosto muito de música. A gente percebe isso nas trilhas sonoras, né, de GTA. Todas são muito boas. Todas muito boas, né? E eles sempre gostaram muito de música. E eles entraram nessa parte da BMG. E eles pensando que iam começar a trabalhar com música. Eles já entraram assim pensando que, nossa, já estamos com o estúdio pronto pra gente gravar música, essas coisas. Mas não, os caras acabaram se ferrando nessa parte de música, assim. E resolveram entrar, o pessoal deu uma oportunidade pra eles fazer uma parte de jogos, assim, na parte dessa parte da BMG Studios. E, cara, eu acho que eu não conheço a história de ninguém que entre nesse mundo assim do nada, assim. Pô, os caras entraram no ramo da música e do nada foram pra ramo de videogame, assim. Vocês conhecem alguém? É, que vira a volta, hein? Então, vira a volta de carreiras, assim, né? Muito grande. Ainda bem, né? Sim, nossa, imagina. Não, talvez eles seriam grandes rockstars hoje em dia, né? É, mas talvez a gente não tivesse o GTA hoje em dia, né? É. Podia ser o Mafia da vida hoje em dia, né? É, já pensou? A nossa referência de jogo, ao invés de GTA, ser Mafia. É, eu acho que, tipo, ia ser a vida inteira Mario, assim, sabe? Existiram outras pessoas que conseguiram fazer polêmica, né, no mundo dos videogames, mas acho que os que tiveram mais sucesso com isso foi com certeza os irmãos House, né? E eles entraram nessa parte da BMG e a BMG acabou se tornando a DME Design. E em 97 lançaram para PlayStation, para PC e Game Boy Color o GTA. Foi polêmico até na parte. Foi polêmico na época, assim, porque. O que tinha lançado em 97? Não, pra vocês terem uma ideia, no ano seguinte ia lançar Resident Evil 2. Ia lançar Zelda. Então, 98 foi um ano cabalístico pros games. Porque ele lançou todas as franquias, basicamente, que a gente vê hoje em dia, lançou em 98, assim. Franquias de sucesso. Metal Gear Solid, em 98. Se não me engano, Soul Edge, que depois tornaria a série Soul Calibur, lançou também em 98. Então, bem cabalístico, assim, pra lançar games. Então, o problema da polêmica do jogo foi que aí é que foi onde foi diferenciado os gamers, os homens das crianças, né, cara? Sim, porque esse jogo foi onde você parou de falar que videogame era coisa de criança. Era, basicamente, porque assim, eles criaram esse GTA e lançaram. O jogo era o Grand Theft Auto. Muita gente traduz aqui no Brasil como Grande Ladrão de Carros, assim, não. Na verdade, Grand Theft Auto não tem uma tradução pro Brasil, basicamente. Porque Grand Theft Auto é basicamente nos Estados Unidos quando você é preso, quando você faz... Ele é o termo legal usado pra descrever o roubo de carro, né, caso. Então, quando você é preso por roubo de carro, você cometeu um Grand Theft Auto. Sim. E o jogo era basicamente isso. Era... Você escolhia 5 pessoas... Que não teria diferença nenhuma entre elas, não tinha um enredo. Quer dizer, tinha até um enredo, porque você fazia missões e as missões eram explicadas, então faziam parte do enredo. E envolvia mulher. Uma personagem era mulher, só que a mulher você não podia. Não diferenciava nenhuma da textura do homem, assim, era só a calça que mudava. Uma era laranja, outra era verde, pronto. E o jogo se baseava nisso. Você atendia missões dos caras e roubava carros. Porém, é que com esses carros, você fazia armas, você também tinha armas, né, no jogo, você poderia matar, poderia tocar o puteiro na cidade, você poderia atropelar as pessoas, matar as pessoas, nada assim educativo, né, pra época, e até hoje, né, não é nada educativo. Porém, foi isso que acabou causando a polêmica. E a Rockstar, quer dizer, na época de EMA, levou vários processos, muitos processos, e todas elas... Eles respondiam da mesma forma, que já que GTA era basicamente apenas roubar carros, você não precisava matar as pessoas, sabe? As pessoas não morriam porque a ambulância chegava e resgatava elas. Eu não sei quando elas caíam na água, que não é basicamente culpa tua, ou quando elas pegavam fogo. Daí elas viravam um esqueleto. Né? Não tinha como salvar elas, né? Óbvio. Daí... Mas eles levaram vários processos, e eu concordo com a DMA, né, na época, que, pô, você realmente pode ser uma pessoa boa, porém, é que quando você atropelava, quando você matava as pessoas, você ganhava ponto. Não tinha dinheiro no jogo, era por pontos. Você acabava sendo recompensado por ser o cara mal dentro do universo de GTA. Eles acabavam te colocando como uma má pessoa. Enfim, porém, ele teve uma média, na média, né, eles teve uma média nas reviews mundiais, teve 6,2. Não vendeu, porque era um jogo ruim, cara. Vou falar pra vocês. O jogo, a única coisa divertida de fazer era atropelar as pessoas e ver os caras falando as missões, que era todo mundo. Eles falavam assim, meio warm. Isso nós estamos falando do primeiro jogo em 1997. Sim, né? 97. O que talvez muita gente não sabe, que pode ter conhecido a série um pouco mais tarde, é que esse jogo ele era totalmente em 2D, e não em 3D como a gente conhece hoje. E o 2D, que não era tipo o guerreirinho que ia de um lado pro outro, em 12 minutos, não era. Sim, não, sim. Não por cima ainda, era muito ruim, cara. Era como você estivesse acompanhando o da Atena, só que controlando o bandido, né? Isso aí. O da Atena, muito bom. Muito bom. Da imagem. Daí, mas enfim, as vendas foram assim, médias por causa dessa polêmica. E é a famosa frase, né? Falem mal, mas falem mas de mim. Mas falem de mim. Então, cara, o pessoal fala mal de tudo quanto é jogo, quanto é qualquer coisa pra ganhar dinheiro, né, hoje em dia. Porém, estão falando. Então o cara acaba ganhando ibope, cara, ganha popularidade com isso. Então o GTA acabou sendo um grande sucesso boca a boca, assim, sabe? De muita gente falando, pô, joga esse jogo aqui que dá pra você tocar o puteiro na cidade, dá pra você atropelar pessoas, dá pra você fazer tudo. Dá pra você tacar o puteiro na cidade, não. Dá pra você literalmente transformar a cidade no puteiro, cara. Boa. E nessa leva, assim, de... lançou duas expansões, que é uma GTA London 1969, que se passava na cidade de Londres, e no ano de 1969, o ano do enredo, né, no caso, 1969, e foi lançado um ano seguinte depois dessas expansões, mas não acrescentava nada demais, a não ser você andar pelo outro lado da rua, né, que lá em Londres. Vamos ser sinceros, né, cara? A gente continuava andando pelo mesmo lado da rua, só que xingando os motoristas. Sim, que iam da nossa direção. Porque a maioria das pessoas era criança, eu tinha 2 anos, não jogava na época, né? Então, mas mesmo assim, a gente não... Quem mesmo que era criança na época que jogava o jogo não sabia. Pô, os caras estão dando tudo no lado errado, no lado certo, que porra é essa? Então, lançou essas duas expansões, que não fizeram muita coisa também, fazem parte da média do GTA mesmo, que é 6,2. E vamos pro próximo. GTA 2 foi lançado em 99 pela DMA Design, continuando ainda na mesma desenvolvedora, e publicado pela Tarantula Studios, que eu esqueci de falar no primeiro GTA, foi a publisher, né, dele. A DMA Design, ela é o que posteriormente viria a se transformar na Rockstar hoje. Sim, né? Ela viria a se tornar a Rockstar North, né, que é a principal assim, filial da Rockstar Games. Que hoje em dia a gente tem Rockstar San Diego. Midnight Club, né? Espalhados aí, né? Sim, sim. E o 2, ele é um pouquinho diferente. Porque agora ele se passa num... O ano que se passa o jogo é 2013. O pessoal deu uma... Eles calcularam, né? Os fãs calcularam e acabaram que o ano de enredo se passa em 2013. E o protagonista se chama Cloud Speed. Tem alguma referência após esse jogo, ele vai aparecer de novo. E ele acorda, foi congelado, né? Se não me engano. Ele foi congelado e acordou nessa época. Então, ele é muito estranho. O jogo se passa em Anywhere City. E você faz missões para três organizações criminosas. Uma é meio asiática, se chama Zaibatsu, né? Não tem nada a ver com a Mishima Zaibatsu dos jogos de Tech, né? Do Funkia Tech. Uma é Yakuza, se não me engano. E outra é uma gangue randômica, assim. Mas enfim, eles... É basicamente o mesmo jogo, ainda visão de cima. E os carros, eles são meio de uma época mais antiga, 1930, assim. Então é bem, bem estranho mesmo, muito estranho. Mesmo jogo se passando em 2013. É, visão de 2013 do cara. As roupas das pessoas são de uma época, então é meio aquele filme... Ele foi meio baseado naquele filme Demolidor, né? Com o Sylvester Stallone, que é o Demolition Man, se não me engano, nos Estados Unidos, que ficou se tornando Demolidor, que é o cara que do futuro, assim, aquele futuro meio apocalíptico, assim. Mas... Tem referências a mim, né? Sim, Apocalipse. Porém, é o mais do mesmo, acaba se tornando mais do mesmo. E ele foi lançado pra PC, PlayStation, Dreamcast. Game Boy Color. Um jogo de 99 sendo lançado pro Dreamcast, né? Todo mundo lembrando aí que, né, o Dreamcast foi lançado em 99. E as médias... as reviews, né? Foi de 8,5, uma grande melhor, porque na verdade teve melhorias gráficas, personagens, as texturas dos personagens eram mais alinhadas, assim. Tinham até detalhes em 3D já. Sim, sim. O caminhão, se não me engano, era meio 3D, as viradas dele já usavam polígonos, né? Pois é, cara, eu comecei a jogar o GTA no 2, aí eu não entendia nada do enredo, eu só ia atropelando e... sei lá. Na verdade, não precisa passar o jogo. Jogava no Play 1. Sim. Do meu amigo lá. Nem tinha. Então, era basicamente um jogo arcade, porque ainda era por pontos. Ainda... Agora tinha a pontuação e o dinheiro, né? Ainda as pessoas que morriam ainda te davam pontos, você podia pegar o dinheiro delas ainda. Deixa eu perguntar, não joguei o GTA 1 e 2, eu já comecei pelo 3. Vocês que jogaram essas versões anteriores, o jogo ele proporciona aquela imersão que você tem de mundo aberto, como tem nos outros GTA? Tem bastante, porque o GTA 1 é Liberty City, cara. Se você olhar o mapa do GTA 1 e olhar o mapa do GTA 4, não muda uma vírgula. É o mesmo. Uma vírgula. Eu não sei porque eu não entendia nada, não sabia o que eu tava fazendo ali. Só pegava o carro e saía, e a polícia pegava e jogava você na rua, assim... Então, o termo sandbox, né, que foi criado após, assim, de vários jogos de GTA, foi... Você tinha essa imersão de você ter... Você poder... Puxa, eu vou pegar um carro e agora eu sim, vou... Sim, lá, sim, cara, isso era muito pra, bom. Ali em cima, naquela ruazinha, eu vou atender o telefone pra fazer uma missão, vou pegar essa arma e vou atirar em todo mundo. Então, você tinha já essa imersão de sandbox, né, no caso. Você basicamente tinha a liberdade de querer fazer a missão ou, como você disse antes, transformar a cidade numa zona total. Apesar do GTA 1 não ter as médias, assim, análises muito boas, já do GTA 2 já teve grandes notas. A nota maior dele foi 8,5, que hoje em dia, né, é usada pra dar notas pra Assassin's Creed, pra dar notas pra... jogos muito maiores do que GTA 2, né? Amazing. Amazing, né? Igual da IGN, né? que até mesmo, né, na época já tinha lançado Dreamcast, o Dreamcast tinha já um grande poder gráfico, né, 128 bits, já tinha jogos muito maiores do que graficamente do que GTA 2 e que esse 8,5, né? Old Max, we go everywhere together. Right, boy? At Pet Stuffers, we know there's nothing like a relationship between a man and his dog. Sometimes you just can't let go. Max, you didn't eat your food. That's the second week in a row! Max? When the unspeakable happens, just put your four-legged friend in the refrigerator or freezer. Then call Pet Stuffers. We'll be there within a week to pick him up, and in less than a month, he'll be back as good as new. Through an ancient Egyptian miracle process called taxidermy, you and your best friend will always be together. Yeah, that's a good dog. Pet Stuffers, when you just can't let go. And coming soon, grandparents forever. Agora vamos à verdadeira revolução. Bora pro... Agora sim, cara. Agora é o que diferencia os homens das crianças. Sim. GTA 3. GTA 3. Então, a DMA Design virou Rockstar North. Sam e Dan House agora estão no comando da DMA Design. Porém, ela ainda é DMA Design. Porém, parte dela virou Rockstar North. Então, GTA 3 é desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela DMA Design, lançado para PC, PlayStation 2 e Xbox. O que falar desse jogo? Você simplesmente é o mundo reagindo a você na época, né, cara? Porque era uma cidade viva. É, simplesmente exatamente. Uma cidade viva, você fazia. Aí agora, né, temos um enredo. Enredo completamente bem feito, parece de filme, né, cara? GTA 3 foi o jogo que deve ter feito os produtores de Driver se trancar no quarto e entrar em depressão, cara. Sim, sim, aí até é verdade, né? Porque pela PlayStation tinha o Driver, a série Driver, né? Que hoje em dia, né, tá. Hoje em dia a gente falaria que é clone de GTA, né? Mas parte do GTA 3, né? Grandes partes foram muito retiradas, né? Da mecânica do Driver 2, no caso. E, sim. Porém, não era. Driver, no caso, a história era meio policial, né? Era mais policial, assim. É. Cara, sim. Que era policial se disfarça de bandido, se não me engano. Não me lembro mais da história. Porém, vamos voltar ao GTA 3, né? Vamos lá então ao enredo da história. A história começa num assalto de banco. E. É, Cloud Speed, né? Eles. Sua gangue, né? Junto com a sua esposa, namorada, Catalina, estão saindo de um roubo. E do nada ela vira pra ele. Catalina? Sim, é a Catalina, sim, é. Pra quem. Se lembra, né? Esse nome é mesmo que aparece em GTA San Andreas. Depois. Só pra constar, o protagonista do GTA 3 ainda é o mesmo do 2, né? Sim, porém, né? O GTA 2 é meio... Acabou meio se tornando, né? Spin-off, assim, porque se passa em 2013 e o GTA 3 se passa em 2001. 2003. Então, porque, né? E o... O GTA 1, ele se passa em 97 mesmo? Não, o GTA 2 é o que tem o protagonista, que é o Cloud Speed. Sim, mas o GTA 1 eles passam 97, em que época? Foi na data do lançamento dele. 97, 2013, aí voltou pra 2001 no GTA 3. Sim. Provavelmente o GTA 2 foi até 2013 porque não conhecia ainda a profecia Maia, né? Ah, provavelmente, né, cara? Ou assim, eles... Era aquela... Ou pode ser que o GTA de 2003 seja o ano apocalipse após 2012, né? Ou tava lá pra avisar que não vai existir fim do mundo, né? É, as versões aí, tem muita versão. Pós-apocalipse, né? Um mundo pós-apocalipse, então, né? É, pode ser sim. Mas aí a DMA Design prevendo aí, né? Junto com o Nostradamus aí. Anywhere City. É, Anywhere City, ó, aí, ó. Pode ter. E ele, nesse roubo, o Cloud acaba levando um tiro na garganta. Ele sobrevive, né? Porém, acaba sendo preso. E por isso que o Cloud não fala em nenhuma missão do GTA. Se vocês perceberem, ele não fala no jogo. Isso a Rockstar fez pra dar mais, juntamente aquele negócio de imersão, pra você mesmo, ah, você na sua cabeça coloque os diálogos que, por exemplo, o Cloud falaria, né, numa certa missão. Ah, você é isso, você é aquilo. Porém, ainda os pensamentos de Cloud ainda são bem visíveis no jogo, né? E o jogo se passa em Liberty City. E você tem... Acontece, né? Você tem que fazer ainda as várias missões, várias as pessoas da máfia, inclusive máfia italiana, né? No GTA 3. Pra Salvatore, aqueles caras Salvatore. E você conhece várias pessoas. É um mundo reagindo a você. É um, basicamente um filme, cara. E você, nesse GTA 3, ele é meio serial killer, né? Porque a maioria das missões é você matar a pessoa e você tem muitos sentimentos no jogo. Ele é meio um hitman no jogo. Porque, pô, o cara não fala nada, e mata e rouba. E, pô, o cara é assassino de aluguel, né? GTA 3 teve... O que vocês falariam de GTA 3? A primeira impressão de vocês sobre GTA 3? Bom, eu nunca joguei GTA 3, tá ligado? Mas... Ah, mas você viu a revolução que aconteceu, né? Sim, na época. Sim. É... Como você tá... 9,5 nas reviews, né? Já, então, pô, a galera adorou, assim, GTA. Você falaria, assim, Apocalipse? É como você tá tomando um copo de água quente e do nada te oferece um copo de Coca-Cola gelado, cara. É outro universo. Você tá indo de um patamar a outro e um pulo. É simplesmente genial o que fizeram com o GTA 3, cara. Sim, a evolução gráfica, né? Comparando com o 2. Tudo, cara. Tudo. Jogabilidade, a imersão que você passa a ter dentro do jogo. É fantástico, cara. A evolução, acho que é uma das maiores evoluções de um game pra outro. De geração de um console para o outro, até hoje no mundo dos games, cara. Eu acho que assim, a jogabilidade ficou extraordinária, né, cara, para esse estilo de jogo, assim. E uma coisa que eu gostei muito, cara, são os easter eggs. Cara, o Sam e o Dan Houser, eles devem assistir tanto filme, cara, eles devem jogar tanta coisa no tempo livre deles, né? Cara, sim, não... sim, é muito easter egg, tem em todos os GTAs. Cara, né? tem um vídeo, né? Um dos vídeos, vou colocar na descrição do post. Que, cara, os easter eggs do GTA Vice City, né, no caso, são 52 minutos de vídeo, cara. Então, só dele easter egg. E falando mal de outros jogos, assim, sabe? É. De pôster de filme que depois a gente fala, né? Tem post de filmes, assim, no jogo. E ele... Pô, GTA 3 teve mais a história, né? Principalmente o enredo, né, cara? Porque agora o jogo era bastante cutscenes também. As cutscenes eram longas. Ele virou mais o que nós temos hoje de game cinematográfico, né, cara? Sim, sim. E ele teve, como o Ali disse... Uma nota de 9,5 nas reviews mundiais. E foi um grande sucesso. Agora, com essa nota, com esse estilo de jogo, começou a sair vários processos ainda. Esses processos começaram a aumentar. E teve um certo cara. Então, esse advogado, Jack Thompson, ele começou a acusar GTA de vários assassinatos, assim, porque a pessoa... Nos Estados Unidos, por exemplo, o cara matou a família dele inteira. Culpa do jogo. Então, o cara chegava, ó, o Jack Chum chegava, ó, por acaso você já jogou videogame alguma vez na sua vida? Ele, já jogou Mario Kart. Ele, GTA, velho, GTA, cara. Então ele começou a culpar não somente o GTA, mas começou a culpar os games também, por conta e vários assassinatos, assim. A gente tem aqui no Brasil, né, até hoje em dia, né, essa... nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, o massacre lá do Realengo, lá do cara que culparam Counter-Strike, um jogo em 2011, culpar Counter-Strike, um jogo de 2001, de um cara que, pô, que matou um monte de pessoas, assim. Se o cara tivesse pelo menos plantado uma C4, né? É, então. Aí eu até não falava nada. Se o cara tivesse planejado mais, não sei o quê. Não, o cara pegou uma arma, o cara era louco, não podia. Ele, não, tem a culpa do videogame, tem aquele cara do... daqui mesmo, em Curitiba, que numa sessão de cinema, ele pegou uma metralhadora e começou a metralhar todo mundo no meio da sessão de cinema, no Clube da Luta. Culparam um Duke Nukem em 3D porque tem uma fase que é no cinema. Porém, você não... você mata os alienígenas no cinema, né, cara? Nem, não é nenhuma coisa, assim, pessoa, sabe? E... Não dá pra falar, né, que o cara era também... O cara era um médico, o cara tava sobrecarregado do trabalho e era viciado em cocaína também. O cara era... tava sobrecarregado do trabalho e era viciado em cocaína. Não, é culpa do videogame ainda. Fugindo um pouco do ponto aqui, vocês acham que os jogos influenciam as pessoas a ficarem violentas, assim? Assim, depende muito da pessoa, porque... Vamos supor, assim, que a pessoa é... Ela é... É mais de um problema médico, assim, porque a pessoa, pra mim, quando a pessoa começa a se tornar meio louca, é mais culpa dela e o videogame acaba influenciando. Por exemplo, cara, mas... Por exemplo, o cara é maluco, ele já tem passagem médica, né? No sim, caso, sim, sim. De que teve eu algum transtorno algum na vida, até mesmo físico, o cara bateu a cabeça e ficou meio louco, assim. O videogame vai influenciar, com certeza, mas uma pessoa normal, por exemplo, esse cara aí do cinema, o cara tinha uma vida boa, cara, o cara, pô, fazia uma faculdade, o cara trabalhava, o cara, porém, algumas pessoas se estragam com o cara na vida, o cara, pô, começou do nada a viciar em cocaína, e o trabalho começou a ficar maçante, e fodeu, sabe, como é que, por que vão ocupar o jogo? Mas se você for pegar tudo que influencia violentamente uma pessoa, cara, não vai existir nada no mundo. Se você ligar a televisão, se você for assistir um jornal, você vê morte, você vê violência. Se você for assistir um filme, ainda mais se for nacional, porra, é só violência. Então, cara, se você for culpar tudo, aí vai jogar logo a culpa nos videogames? Não tem cabimento. É o problema dessas pessoas, assim, sabe? Porque ela vê uma indústria crescendo, uma indústria que tá no começo dela, não, vamos tirar dinheiro dessa indústria. Não quero trabalhar. Então vamos tirar. Cara, se videogame influenciasse mesmo uma pessoa ficar violenta, cara, na minha vida ia ter muita gente apura aí, hein? Sim. Zeus é que o diga. Eu bati naquele cara 5 minutos em God of War 3, cara. Sim, imagina. Os caras que acreditam numa religião politeísta, assim, e vê o Kratos matando Ares, assim. Porra. Não, tá certo, né? Imagine se fosse ele matando um santo, tá ligado? Isso, né? Exato. Imagine se ainda a religião grega, né, no caso, os... politeísmo grego, assim, mas a gente estivesse dominando o mundo, não ia ter o jogo do God of War, porque o cara não ia matar o Ares. Poderia. Exatamente, daí... Se você pegar Assassin's Creed, cara, que é um jogo do momento hoje em dia, que mexe muito com religião, principalmente religião católica, cara, se fosse ligar pra tudo isso, você não fazia nada. Sim. É verdade. O jogo era... Assassin's Creed faz isso mesmo. É a religião, né, cara? É só religião, basicamente, né? O assassino lutando, a Irmandade dos Assassinos lutando contra os Cavaleiros Templários, cara. Pronto. Principalmente o Brotherhood lá. Sim, o Brotherhood, ele tem missão dentro do Vaticano, cara. Sim, sim. É, então... Pô, você teve... Isso é de antigo já, cara. Você vê Ninja Gaiden. Até os antigos de Sprinter. Hoje em dia tá certo que hoje em dia é um banho de sangue, né, Ninja Gaiden. Do Mega Drive também era, mas o cara explodiu meio só com uma espadada, mas... Assim, naquele ano já causava polêmica, porém era um jogo arcade, era um jogo que não tinha muita história, sabe? pessoal jogava por jogar e acabou se tornando um jogo violento. O pessoal culpava também os videogames. Mas hoje em dia se tornou, já que se tornou uma indústria milionária, bilionária, trilionária, o pessoal acaba querendo tirar dinheiro nisso, né? Tirando sua parte. E esse Jack Thompson, que é, pô, sacanagem dele. E foi isso, ele começou a acusar GTA de vários assassinatos, assim. E teve um caso dele, que foi o caso do Bully. Bully também, lançado pela Rockstar Games. Rockstar. Que é o Bully, ele acusou de ter violência antes mesmo do jogo sair. E o Bully não tem nada a ver com isso, né, cara? Pô, o jogo é... O rating dele, né, é T. É pra adolescentes o jogo. Porque não tem sangue, você não mata ninguém. Então... É basicamente o que acontece na vida de um adolescente americano mesmo, cara. Você tá na escola, você tá ali enfrentando os problemas que aparecem na sua frente. Sim, porque o Bully é muito escola americana mesmo, né? Você tem os nerds, os valentões, você tem os caras... Exatamente, os caras do gueto, assim, né? Que, na época, né? Aqueles caras que usavam jaqueta, assim, jaqueta de couro, né? Você tinha... É, aqueles caras que praticavam esporte, sim, né? Os jokers, né? E aí você tinha os caras de outra cidade que eram expulsos do colégio, né? Os expulsos do colégio de foram trancados numa outra cidade, se não me engano, né? Então, assim, no final acontecia aquele reboliço todo. E o Bully, ele... Dá até vergonha de falar isso, cara. Com esse negócio do Jack Thompson, dele querer proibir, o Bully foi o único proibido no Brasil. Só o Bully. Cara, você tem uma ideia, Manhunt não foi proibido no Brasil. Que é da Rockstar também, que o jogo só. A única premissa do jogo é só se matar pessoas. Tipo um postal da vida, assim. E Bully foi. Cara, às vezes não entendo, assim, sabe? Não, estão proibindo, vamos proibir também, cara. Também. Mas de boa que esse podcast aqui é sobre GTA, né? Não, então, vamos. A gente tava falando mais sobre esse negocinho do Jack Thompson, mas vamos voltar a GTA. Tommy Vercetti? Shit. Didn't they never let him out? He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Agora vamos falar sobre. Mas... Pra mim, é o melhor jogo da série. Pra mim, porque eu assisti Scarface. Scarface é GTA Vice City, cara. Sim, sim. Pra começar, a trilha sonora. Incrível, cara, 10 trilha sonora. 10. E outra, a história. Tá certo que é copiado do Scarface, mas tem esses momentos, assim, muito bom. Mas eu tô me precisando, vamos falar as características do jogo. Vice City foi lançado em 2002, já no ano seguinte a Rockstar bombando, já começou a produzir outro jogo, fez o Vice City, Grand Theft Auto Vice City, pra PC, PlayStation 2 e Xbox, criado pela Rockstar North. E lançado agora pela Rockstar Games. E o jogo, ele se passa antes do GTA 3. Se passa em 1986, na cidade de Vice City, que é uma cópia de Miami, ou seja, verão, praia, gays. Palmeira. Muitos gays, assim, na época, né? Você vê aquele, aquele Malibu Club, né? No stage tem o Village People, assim, dançando. Cópia do Village People. Vamos falar um pouquinho do enredo agora. O enredo era do Tommy Vercetti, que ele trabalhava pra máfia, pros caras maiores assim da máfia, e ele foi preso por certas coisas lá. Ele roubou dinheiro e acabou levando a culpa por causa disso. E ele depois, ele foi preso e 10 anos depois ele saiu da prisão achando que, né, todo mundo ia abraçar ele. Não, porque você salvou um negócio. Mas negativo, o pessoal tava ainda querendo se livrar dele e quase mataram ele numa troca de uma transferência de drogas, né, uma negociação de drogas. Tanto é que mataram, em vez de matar o Tommy Vercetti, mataram o Victor Vance, que era o protagonista do GTA Vice City Stories, que lança depois do GTA Vice City. E seus reviews sobre GTA Vice City. GTA Vice City, pra mim, me surpreendeu agora essa trilha sonora, cara. Tá, aparentemente tá muito boa. Eu nunca joguei, tipo, eu acho que eu só joguei quando eu ia nas lan houses, assim, que tinha lá GTA Vice City instalado. É, ó, vou dar uma olhada nisso aqui, como é que é, assim. Eu nunca joguei pra fazer história, nada. Infelizmente, nunca joguei. Sim, sim. Hoje em dia tem tudo em qualquer lugar, né? Você pode achar em qualquer lugar. O interessante do GTA Vice City é a ambientação que ele te coloca no jogo, né? Ali você realmente sente que você tá praticamente dentro de Miami, cara. O ambiente do jogo é excelente. E eu tava vendo aqui a trilha sonora que você estava falando e realmente é um caso à parte desse jogo, hein? Ah, e tem uma... Agora a Rockstar lançou, né, a versão pra iOS. Ela também lançou pra GTA 3, comemoração de 10 anos. GTA 3, ela lançou GTA pra iOS e Android. E agora fez o mesmo com o GTA Vice City. O trailer deles, cara, simplesmente foda, cara. Não tem... E eles conseguiram melhorar o gráfico por causa, né, do iOS, sim, tem um poder gráfico. Android tem um poder gráfico também bom, assim, pros jogos. Porém, logo, essa febre de Vice City foi muito bom, cara. Esses 2 anos que se passaram foi muito bom. E antes, em 2004, 2 anos depois de GTA Vice City, lançou o GTA Advance, que não foi nem feito pela Rockstar, nada, foi feito pela Digital, pela Digital Eclipse para Game Boy Advance. E era a história de um carinha meio GTA 3, porém com o esquema do GTA 2, aquela visão de cima. Tá certo que era para Game Boy Advance, né? Game Boy Advance não é tão, né, aquele tão portátil, potente, assim, né? Tanto é que o DS depois, né, cara, traçalhou, né, as vendas do Game Boy Advance. Também teve nota de 7, né, nas reviews mundiais. Uma boa nota para um jogo portátil. Vamos pro próximo. E depois, agora a gente... Vamos voltar assim pro Brasil, né? Esse jogo foi o que fez mais sucesso entre os brasileiros, cara. Esse que, pra mim, eu o acho... melhor GTA. Pra mim, eu acho o que melhor. Chegou... O GTA no Brasil chegou por causa desse jogo. Porque o tanto de hack que você teve dele, não tem noção, cara. Estamos falando de GTA San Andreas. lançado. Melhor GTA, chupa modéstia. Lançado em 2004 para PC, PlayStation 2 e Xbox. E agora, hoje, né? No caso, nossa gravação está se passando em 12/12/12. E hoje está sendo lançado na PSN americana GTA San Andreas. Porém, não totalmente remasterizado. Não, não está remasterizado em HD. Não? Não, tá versão do PlayStation 2 ainda. Porque é um Sério? Greatest Hits. É um Greatest Hits. Greatest Hits. Achei que ia tá em HD. Não, tá, não, mas, cara. Assim, não. Cara, pra mim, se você colocar o cabo HDMI no teu PlayStation e jogar numa TV HD, vai, fica, né? Bom, cara, até. Joguei Shenmue na TV. Na TV grande. Shenmue do Dreamcast, né, cara? Em uma tela assim, 42 com cabo RCA e tá beleza pra mim, cara. Não tem nada de versão do jogo. E vamos falar do enredo, né? A história do Carl Johnson, que ele veio de Liberty City, voltou para sua cidade de Los Santos porque sua mãe morreu. E antes o irmão dele tinha morrido também. E agora sua mãe morreu, ele voltou. E ele encontra o policial corrupto que era... subornava a gangue dele, né, que na época era Groove Street, né, que comandava tudo, assim, parte de Los Santos, um crime organizado, e agora tá, a gangue está basicamente uma rua só, né, era apenas uma rua, aquela rodinha lá que a gente vê, todo mundo conhece, né, que é. Mais que a rua de casa. É, mapa, né, mas que... Não se perde no mapa de San Andreas, se perde na sua cidade, né? É, conheço mais as San Andreas do que minha cidade. Sim. Se eu caísse na prova de geografia. Nossa! Era 10. Era 10, certeza, cara. Daí ele. Esse foi o que. Né? Boom! Pois é, cara, você pega um mundo aberto, um mundo enorme. Coloca tudo que um ser humano pode fazer, comer, cortar o cabelo, fazer academia, namorar, não sei o quê. Cara, junta, você pega o mundo aberto e multiplica por 3. Isso é GTA San Andreas. Junta tudo, cara. Cara, vai dar a combinação perfeita, velho. Então, a diferença desse GTA pros outros eram os elementos em RPG que ele tinha. Por exemplo, você ia num restaurante e você comia. A sua gordura ia aumentar, você ia ficar mais gordo, você não ia poder correr atrás dos caras que você estavam atrás de uma missão, por exemplo. Mas também, se você não comesse, você ia ficar magro demais e você ia ficar muito cansado. Também não poderia correr. Então, passar fome. Então você tinha que ter um certo equilíbrio. Você ia na academia pra fazer musculação, você ia ficar forte, você ia dar mais dano, né? No caso, de mão, né? Um punho. Cara, você ia na academia, você aprendia a lutar. Sim, você aprendia golpes de boxe, de karatê, de... E Kung Fu, cara. Kung Fu. É verdade. E se no cassino você podia jogar e ficar devendo dinheiro. Cara, esse realmente é o mundo aberto, né, cara? Esse foi o que... Jogos depois tentou lançar, mas eu admito, cara. GTA San Andreas é o jogo ultimate de jogos abertos, sim. Tudo isso naquela trilha sonora foda que trilha tem. Sonora muito foda. Tem Cult of Personalities e... Tem Michael Jackson, se eu não me engano, né, ainda. Não, tem. Não tem, acho que não. Pô, acho que não. A Flashback, né, FM, que tem ainda, né. Toca anos 80 ainda, então, tipo, muito do sentimento Vice City volta. Rádio Sertaneja, Que Rose. Tem aquela Louisiana Woman, Mississippi Man, que é... Muito é boa. É muito boa, tipo, é country, na verdade, né, não é sertanejo, no caso. Música country. Que tem, é. Eu não gosto muito, mas essas músicas, assim, da Key Rose acabam entrando na nossa cabeça, principalmente na parte que você tá na roça. E pra mim, foi o primeiro que, assim, que você tem a sensação, poxa, eu tô viajando, cara. Porque você pega um carro. Pô, sim, pô, vou sim. De Los Santos pra San Fierro agora. Você pega, você vai, passa pela região rural. Aquelas estradas bate-bate. Sim, aquelas mini-vilas, assim, né? Aquelas vilas que tem bar country, pessoal também vestido, assim, com bota de couro, aquele cinto com fivela gigante, sabe? Colete de couro. Você vê vaca. Aquela palha no canto da boca. Sim, palha no canto da boca. Você vê moto, aquelas motos Harley Davidson, andando pela rua. É, cara. É, então, você tem o mesmo sentimento nas outras. Na cidade grande, em São Fierro, você vê os carros mais chiques andando, você vê bonde andando. Em Las Venturas, que seria, né, Las Vegas, você vê aquelas motos para rally, né, já que é uma região desértica também. Você vê a Área 51. É, no deserto do Novo México, né? Área 69, é, no caso. É, Área 69, né? 69, olha então. Bem. Tudo no GTA é 69. Sim, sim. Mas, assim, cara, já que nós entramos nesse assunto... Com GTA. Então, deixa eu já perguntar. Já que a gente chegamos no 69, quantas prostitutas vocês já pegaram em GTA? Ah, perdi a conta já, né? Principalmente agora no GTA 4, né, velho? Que tem, né... Cara, em GTA Sado, vocês faziam, né? Aquele código. Vocês faziam aquele cheat, cara, pra conseguir dinheiro só pra gastar nas skins. Sim, né? você conseguia dinheiro, você pegava puto, comia puta, saía puta e pegava o dinheiro dela de volta, tá ligado? Tá? Pegava o dinheiro dela. Você ganhava mais até às vezes. Tá? Caralho, você pegava a mulher e depois de tudo o serviço pronto, você ainda ia na rua, dava um cacete nela e pegava o dinheiro de volta. Isso é GTA, cara. Welcome to America. É, Welcome to America, né, cara? E esse foi o assim, ultimate também do Jack Thompson, né? Que esse ele é... Esse talvez foi o mais polêmico, foi o mais, né, polêmico, por conta de um certo mod que saiu semanas depois do lançamento de GTA San Andreas. Que era o Hot era Coffee. Era um arquivo escondido no CD, né? Sim, porque na verdade esse mod habilitava... essa parte do código-fonte no CD. Uhum. Quer dizer, no jogo, na verdade, instalado no teu PC. Ele habilitava cenas de sexo com as suas namoradas. Ou seja... Ele era tipo um mini-jogo, né, cara? Sim, porque sempre quando você terminava, você fazia tudo certo com a menina, ela te convidava pra você tomar um café quente dentro da casa dela, que na verdade depois aparecia meio tremidinha, dava uma tremidinha no controle pra dizer que vocês transaram e ela gemendo, sabe? É, pra você pensar o que você quiser. Sim, ali, e esse, né? Nesse mod habilitava cenas de sexo, era um minigame. A sua excitação era uma barra pra você carregar ela, você mudava de posição, tudo. E isso criou muita, mas muita polêmica nos Estados Unidos, né, e no mundo inteiro, vamos ser sinceros, né, porque nessa época, aqui no Brasil, pelo menos, começou a ter a internet boas, né, de 1 mega, 2 mega, né, foi aí que começou, basicamente. 1 mega internet boa. Não, pô, é boa, na verdade, porque você consegue navegar bem, porém, a taxa de download é uma bosta. Começaram a acusar GTA de vários outros assassinatos e a Hillary Clinton se juntou ao Jack Thompson na época e falou assim: esses jogos estão destruindo a pureza das nossas crianças. Porque a criança, ela pega o jogo do GTA, vai jogar e vê uma cena de sexo. Pra primeiro, o que esse jogo tá fazendo na mão de uma criança? Oh, tem muito jogo de cintura, né, cara? Primeiro, né? Só isso, o que é o jogo? O que sua maluca, tá ligado? Tinha que chegar pra ela, sua maluca. Como é que primeiro? Ah, então, aí a gente define que o problema não é das crianças, cara, é das mães e os pais dessas crianças. O problema é que os pais reclamavam, sabe? Então, a maioria dos jogos de GTA eram mature, ou seja, pra maior de 17 anos. E o GTA, após um tempo, ele foi pra adults only, que é meio banido, mais assim, de 18. Da... Mais de 18, ou seja, ele é meio banido, porque... As próximas... Tanto é que a Rockstar sofreu um pouquinho pra fazer os jogos, né? Os próximos jogos, porque... A recebeu adultos only, que é meio um banimento, assim, das empresas. Porque você nunca viu, por exemplo, um GTA num console da Nintendo? Por exemplo? Nunca comprou. Ah, mas jamais, né? Jamais. Estavam dando boatos que ia sair GTA 5 pro Wii, deu... Não, cara, não vai sair por causa do maldito negócio da Nintendo. Até saia por causa desse Zombie U aí, talvez tenha. Depende da polêmica que tiver nele, talvez possa até sair, assim, um GTA pra Wii ou aquela pouquinha coisa, mas... Cara, a gente foi adults only, e é uma babaquice, eu acho isso purismo, puritanismo, purismo, político total, sabe? Para defender pra defender as, o orgulho do, dos Estados Unidos, pra defender as nossas... Hipocrisia, né, cara? Hipocrisia. É, assim, a pessoa acaba tornando fama de hipócrita, sabe? Porque ninguém quer trabalhar, na verdade. O cara só quer ganhar dinheiro, esse Jack Thompson aí. Você não viu ele? Ele só perdeu o dinheiro, cara. E depois disso, com esse, depois da história do Bully, que foi a última tentativa, né, do Jack Thompson, ele fez o seguinte, ele falou que se o pessoal que dá os ratings, né, pro jogos cancelar esse jogo, não fazer, não aprovar o jogo no sistema de rating, ele ia doar 10 milhões de dólares pra, se não me engano, 10 mil ou 10 milhões, acho que provavelmente mais 10 mil, porque ele ia doar pra instituições de caridade, de escolas, para escolas, assim, de necessidades dos Estados Unidos, pra não lançarem o jogo. Agora, ele conseguiu? Me contem vocês. Não, assim, ele também ia atuar também pra fazer um jogo, pra produtorzinho de fazer um jogo, onde o cara, onde tinha um cara que, um pai que perdeu um filho por causa dos jogos, assim, sabe? E ele ia matando, fazia, ele ia matando todos os produtores, assim, sabe, de games, assim, todos. E no final ele mataria todo mundo na E3, no final do jogo, seria. E esse, ele, daí o pessoal, só que daí o pessoal, não, então doa a gente faz, ele não, acabou pra trás, sabe, acabou indo pra trás de esses caras indies, começaram a arrecadar dinheiro e fizeram esse jogo, deram pra instituição de caridade e fizeram esse jogo, eles fizeram, e eu tenho até o jogo aí, dá pra colocar na descrição do vídeo, que é o I'm Okay, a Murder Simulator, o nome do jogo é um joguinho arcade, assim, bem bonitinho, assim, nadão, né, que o cara vai dar uma facada, cachorro traçalho, assim, andei. E acontece realmente esse jogo, os caras produtores cheirando sarro, assim, os donos, os caras cheirando sarro, e eles doaram, né, esse cheque pra instituição de caridade ali pelo Jack Thompson, porque o Jack Thompson não irá fazer o cheque, assim. E daí ele processou os caras por estar usando o nome dele. E ele perdeu, a licença de advogado dele. Ele não é mais advogado. Agora ele é um ativista. Meu isso, sabe? Não tem mais poder nenhum, sabe? Quer dizer, cara, ele lutou e perdeu. Se for bonito, cara, eu dou risada dele e eu quero que o cara se foda mesmo, mano. Que... Hoje a indústria dos games é quase tão grande quanto a indústria do cinema, cara. Sim, cara. E o maluco quer essas porra assim? Pô, sacanagem, né, mano? Próximo GTA. Então vamos aí às duas. Depois, né, que lançou o PSP, PlayStation Portable, portátil, né, aqui no Brasil. Lançou dois jogos pra mostrar o poder do GTA. Lançou o GTA Liberty City Stories e GTA Vice City Stories, que na verdade são, acrescentam a história. Então, Liberty City Stories é a história do Tony Cipriani, que é um cara da máfia. Se passa em Liberty City, é bem, bem legal o jogo. Eu joguei, depois ele foi portado pra PS2. Sim, sim, eu também joguei esse Liberty City Stories. É bom, legal, cara, as missões são boas, você faz as mesmas missões que faz mesmo GTA 3, não é cópia assim, sabe, mas muito parecidas. E ele teve nota 9, cara, no portátil, né, no caso. Cara, só voltando um tópico atrás aqui, o que fez com que GTA San Andreas recebesse uma nota 9,9 e não 10? O que que faltou nesse jogo, cara? Ah, eu acho que é a qualidade gráfica. Será? Sim, cara, porque... O jogo é gigante, jogo, né? Ele precisou ter essa qualidade menor, cara. Porém, eu acho que ainda tinha espaço pra produzir coisa gráfica. Eu acho que por tempo de entrega até mesmo, né? Sim, o pessoal sim. Acabou não... Nota 9,9, né? Então, né? Mas de boa. Pode seguir em frente. Amazing. Daí esse Liberty City Stories, ele era do Tony Cipriani. E esse Liberty Stories, ele causou uma polêmica também, porque esse... O PSP até aí não tinha desbloqueio. O desbloqueio deles era bem, bem difícil de fazer, assim, tinha que mexer com firmware, essas coisas. E esse save habilitava que você destravasse seu PSP. Você colocando esse save no teu PSP, você podia pegar e colocar jogo pirata nele. Quer dizer, jogo pirata e PSP não tinha como, você colocava, né, pelo USB, né, no caso. funcionar no USB. Então esse save permitia que você colocasse jogos piratas nele. E isso causou também aumento de venda, sabe? Até. E recebeu nota 9. O único problema dele, eu acho que não recebeu 10, por causa das motos. Não tinha motos no jogo. Apenas carros. E a Rockstar colocou no enredo uma coisa muito interessante, que o motivo, né, de não ter, né, nenhuma moto no jogo. A versão de Play 2 tem, mas, né, estamos considerando que é a versão portátil. Colocaram no enredo que as motos teve uma lei que proibiu motos, assim, por causa de muitos acidentes, hein? Nossa! Liberty City, então não tinha moto no jogo. Achei muito. Foi uma tirada interessante, cara. Inteligente, cara. Achei da Rockstar. E depois lançou no ano seguinte, 2006. Liberty City foi lançado em 2005, né? Um ano depois de Tass Anderson. Vice City Stories, em 2006. Para PSP e depois para PlayStation 2. Recebeu também, muito bom. Era a mesma coisa, só que contava a história do Victor Vance, que é irmão do Lance Vance, parceiro do Tommy Vercetti no GTA Vice City. Depois também vira traíra, mas não vem ao caso. Ele. A gente sabe, né, que ele morre no começo do Vice City, porém se passa antes do GTA Vice City. Acho que, se não me engano, né, depois do GTA London, se não me engano, esse é o que se passa antes, assim, mais antigo. Também, mesmo estilo, esse acho que já tinha motos. Porém, enredo também era mais do mesmo, então não recebeu uma nota tão boa, recebeu nota 8,6, que é uma nota boa, e teve bastante vendas, assim, foi um índice bastante de vendas. Yeah, you ought to know. Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. E em 2008, já com o lançamento do Xbox 360, PlayStation 3 e Wii, né? Deixa quieto. Wii. A gente tem o lançamento de GTA 4 para os novos. GTA da geração, né? Agora. Da atual geração, né? Lançado pela Rockstar North e pela Rockstar Games. Esse, o enredo, eu vou deixar pro meu amigo Lúcio falar. A história é o Niko Bellic, né? Que tá vindo do leste da Europa, né? Leste da Europa? Sim, ele é russo, né? Se não me engano. É russo, né? E Yugoslavia. Tá vindo aí meio que ilegalmente pros Estados Unidos. Devido às inúmeros convites do primo dele, que diz que os Estados Unidos é uma beleza, venha viver o sonho americano, né? Tem uma mansão com minhas mansões, peitudas, big titties, my friend. E no começo do jogo ele já entra em um apartamento que é só sala e cozinha, né? Baratas lá e tudo. Aí ele se envolve com altas confusões lá com aquela galerinha da pesada. Sessão da tarde, né? Vê que não é aquilo que o primo dele tava falando. Ele descobre os antigos, entre aspas, né, parceiros dele na guerra lá da Rússia. E o Dmitry, né? O cara se chama Dmitry. E aí ele precisa se vingar do Dmitry, assim, né? Ele acaba tendo esse novo inimigo, né, na Liberty City, esse Dmitry. Antes do jogo, ele fala que ele, também um dos motivos que ele veio para os Estados Unidos é para caçar o cara que caguetou eles, né, na guerra, que ele lutou na guerra, ele viu pobreza na cidade dele, ele viu a mãe do primo dele, né, o Roman, ela foi estuprada e morta, e ele era muito amigo dela, sabe? Ele lutou na guerra e ele veio mesmo também pra esse negócio de sonho americano, ele veio pra esquecer um pouco o trauma, né, desse. Mas, ele acaba vendo que Estados Unidos não é tudo isso, né? Você jogou GTA 4, Felipe? Joguei. E me diz assim as suas... Então, cara, depois do GTA Vice City, pra mim o GTA 4 ele é o melhor ambientado. Sim, eu acho que isso até que fez ele tirar 10, né? É, provavelmente por já ser lançado nessa geração de consoles, né, e a qualidade gráfica que podiam tirar dele fez com que ele fosse bem ambientado. Pois é, no GTA 4 você atropela as pessoas, elas não ficam assim, estáticas, não dá aquele baratinha. Tem um pastel de feira, igual. Exato, cara. Ele tem uma física melhor, né, no jogo. Você andando, correndo, cara, você bate o carro num poste, você voa do carro. Você voa do carro, né? Vai, é, meu. Você vira o super-homem naquela cidade. Segurança, né, cara? É. Parado, né? E acho que assim, cara, ele é um... Cara, eu me assustei muito, velho, jogando GTA 4, cara. Porque, assim, primeiro você tem o celular, né? Que esse tem nos outros também, só que em certo momento... Esse jogo, o tirando o 2, né, ele é o mais atual em época, passa, né? E não tem... E pra mim, eu não vi até agora, não tem nenhuma ligação com os outros GTAs também, sabe? Eu também, não vi nada. Então, não vi nenhuma outro personagem, nenhuma outra ligação, sabe? Talvez easter eggs, assim, mas... E pra mim, também, a ambientação é melhor. E o único motivo que ele não é melhor que o Vice City, que é meu favorito, no caso, acho que a única coisa que ele não é melhor que o Vice City é a história. Pra mim, a história é foda. A história é foda pra caralho. GTA 4? Sim. Porém, ela não tem um fator que as outras tinham. Todas as outras tinham. Ela tinha um momento comédia. Todas as outras histórias tinham um momento comédia. Aquele momento irônico, sabe? Ela até tem com o primo do Nico, então, né? Ou o Little Jacob. É, então. Também. Mas eu acho que a ideia da Rockstar foi exatamente dar esse enredo mais sério. Sim, mais realista. Exato. E essa... Ele te colocar mesmo num ambiente cinematográfico, né, cara? Sim, o que agora ia a gente vendo trailers do GTA V é a Rockstar recuperando esses negócios. Sim. E a gente já vê uma certa parte de comédia no jogo. No trailer, no caso, né? Mas sim, o GTA IV, eu acho a história muito, mas muito foda demais, cara. Tipo, filme hollywoodiano, sabe? Filme assim do... Aqueles filmes de ação, assim, sabe? Do... De Raj Padilla, não. É... Aquele cara que fez o Wasabi, sabe? Então... Muito bom mesmo, aqueles enredos fodas, assim. Pô, do nada você tá aqui, de repente você tá em outro lugar e você descobre que esse lugar tem uma ligação ali, mas numa parte mais embaixo. É um mundo aberto realmente, sabe? É um mundo reagindo a você. Ele não te dá tanta imersão em open world como um San Andreas, por exemplo, mas ele te coloca em um mundo aberto. Sim, é porque GTA San Andreas você podia tocar o puteiro mesmo, né? Porque a polícia era ridícula, né? Ele podia fugir de bicicleta. A única coisa que você não podia fazer com a polícia era encostar no carro deles, cara. O resto, sim, se você fizesse, tava valendo. A história é foda demais, a jogabilidade é foda demais. Uma das coisas que eu mais assustei, cara, é que o jogo tem internet própria. O jogo, cara, você fez, assim, tá certo, né, que no jogo, as outras formas de citar notícias era pela WCTR, né, que era aquela rádio que só falava, só no GTA. Pois é, cara, quando eu ouvi isso no GTA Liberty City Stories, quando eu terminei a missão, por exemplo, aquela de explodir aquele prédio, aí a mulherzinha do rádio aparecia falando, a huge explosion having caused in the centro, não sei o quê, cara, eu achei aquilo muito bom. E agora no GTA 4, por exemplo, eu fiz aquela missão que você tem que fazer um usuário numa rede social de encontros, né? Um Orkut da vida, assim. Ah, sim. E você sim. Vai se encontrar com um cara. Você se finge ser gay. E você lá e mata o cara. Eu fui direto na internet pra ver os e-mails lá, porque eu tinha acabado de conhecer aquele Peck também, né? Que é... Uhum. Não, que é Peck. Peck não, o Bruce. Ele te dá o... Bruce, que é, ele é muito engraçado. Outro alívio cômico também, né, do GTA 4. outro alívio cômico. Então ele te dá... Ele começa a te dar missões de carro, né, pra você roubar carro, essas coisas assim, né. E eu fui lá ver, e do nada eu vi a notícia. O cara foi assassinado, assim, mas com grandes detalhes, assim, trechos enormes, assim. Trechos enormes de texto, com opinião de pessoas, com testemunhas. Deu, caralho, mano, que foda isso, velho. E eu achei foda também o sistema de decisões, porque você tem de finais diferentes. Sim, tem finais diferentes. Tem finais diferentes. Por exemplo, vou dar spoiler. Essa é outra coisa que deixa o enredo mais sério, né, cara? Você ter, sem dar spoilers, uma escolha pra você matar um ou outro cara. Não, vou citar um spoiler aqui. Só um spoiler. Porque tem lá aquela parte de matar o Playboy. Quem não quiser ouvir, muta. É, tem a parte de matar o Playboy X ou o Duane. Eu matei o Duane. Que eu achei assim, o Playboy X, ele foi gente boa comigo até um ponto, até ele ficar louco. Ele ficou louco do nada, assim, sabe? Por causa desse Duane. O Duane não, o Duane tava cagando e andando pro cara. Então eu achei, no meu ponto de vista, eu achei que, pô, o Duane vai fazer, no meu ponto de vista, né, individualista, assim, eu ia ser melhor pra mim na minha campanha, assim, ter moral mais os caras grandes. Pra depois matar os caras grandes e virar o chefão. Então eu matava logo esse cara, esse Duane, depois matava o Playboy X. Só que eu tive uma reviravolta do caralho. Que eu matei o Duane e logo em seguida o Playboy X me ligou e falou: não, cara, você é muito frio, você é um filho da puta, não quero mais sair com você. Não quero mais fazer, não quero que você. Eu matei o Playboy X na época, eu lembro quando eu matei o Playboy X. Fiquei com a mansão, com a cobertura dele, não? É, então, você fica com a cobertura dele. Ah, eu também, eu fiquei com a. E o problema também eu achei do jogo que os caras ligam demais, velho. Pra fazer side missions, assim, sabe? Side quests, assim, sabe? O cara na. Later Jeff, yo, my brother, let's go to a strip club, old yo. Se você não aceitar, o cara fica puto com você. Sabe? Ah, você não é meu amigo, você não quer sair comigo, não sei o que. Igual o Roman, igual o Roman. Às vezes você tá naquele. Naquela missão. Ação do caralho, cara. Você fugindo da polícia, não sei o que. O cara. Assim. Foi o que aconteceu. Caralho, o cara liga pra te convidar pra ir num jogo de boliche, cara. Aí é pra calar. O que aconteceu comigo? Eu tava seguindo um cara. Você tinha que fazer uma missão, você tem que matar o cara num certo ponto, assim, que ele sobe até um apartamento, sobe até um prédio, você tem que subir até certo altura do apartamento, ele entra no apartamento, você tem que matar os caras que estão lá dentro. E do nada eu tava seguindo o cara dele, não faça barulho, só fique perto dele. E do nada eu recebi a lição de uma ligação de uma dele. Hey cousin, it's your cousin, let's go to a bowling, let's go bowling, on your dele. E aí eu recusei dele. Ele, não, puta que pariu, cara. Tô no meio de uma missão agora. Tô no meio de um negócio, não posso, mano. Depois ele fala, ah, você não é meu amigo, você não quer sair comigo, aqui. Eu, pô, achei muito legal, assim, essa... Ei, Nico, let's go see some titties. Muito bom, né, cara, do sotaque russo, cara. Muito bom, muito bom. E depois, né, do GTA 4, acho que pra mim GTA 4 realmente virou se não um dos melhores jogos, se não o melhor pra mim, né, no caso, os dos melhores, assim. Porque eu gosto muito, assim, de jogo open world. E um dos primeiros que eu joguei, eu acho que... Também, Driver também faz grande parte disso. GTA faz grande parte disso. Os depois que saíram, Mafia também. Então, Shenmue também, né? Shenmue. Pra mim, é o melhor jogo de todos os tempos. Muita gente não conheça. Muita gente mesmo, que eu joguei bem underground mesmo. E... ajudaram GTA 4, no caso, né, a se consolidar. E eu acho que a Rockstar, totalmente, cara, fez um trabalho, assim, grande demais, cara. Bom, do GTA é que o GTA ele vem se superando em sucesso de um jogo após jogo, né? Sim. Então sempre é um jogo que seja melhor do que o antigo. Sim, sim. E... assim, vamos falar agora das expansões, né, sabe? É, expansões, né, no caso, porque não é... DLCs. Não, não são DLCs, porque não vão afetar o GTA 4. É, são outras histórias, são side stories, então não é expansão. Mas as histórias se cruzam, né? Não, não vai afetar a história do GTA 4, sabe? Sim, sim, sim. Talvez afete... essa foi uma jogada outra muito boa também, já vou citar depois. The Lost and Damned. Grand Theft Auto The Lost and Damned. Esse eu não sei porque eu não joguei ainda. Eu joguei a outra expansão. Então, Lucy, pode dar um... Eu joguei, zerei. Eu não lembro muito da história, nem prestei muita atenção. Eu sei que é a The Lost, a gangue de motoqueiros The Lost, contra a Angels of Death, né? São duas gangues de motoqueiro que ficam batalhando entre elas, assim, né? Por território, assim, mais ou menos como a história da Guerra de Gangues do Los Angeles. Se passa naquela cidade mais feia, né, de Liberty City, que é a Alderney, né? É a cidade mais industrial, assim? Sim, mais industrial. Mas é bem legalzinho, cara. Divertido. É bem divertidinho, só que não dá pra se brincar muito nele. Eu não senti muita graça de ficar brincando com ele depois que eu fecho, assim, sabe? E não sei se você jogou, porque ele se jogou. Não cheguei a jogar nenhuma expansão do GTA. Então, pelo que eu vi, cara, ele é bom, só que pra mim é um dos piores, assim, que saiu, sabe? Esse, sim, essa sim, leva, sim, assim, é, da nova geração. Então, vamos... Mas também, né, recebeu grandes notas, assim, apesar de ter algumas limitações para o GTA, e vamos pra próxima. Saiu a última expansão, né, que saiu, e depois saiu essas duas expansões juntas, né? Saiu The Ballad of Gay Tony. Esse eu joguei, opa, cara. Essa é a melhor DLC, cara. Então, cara, pra mim, assim, eu achei muito, mas muito foda mesmo, cara, essa expansão. Eu acho que esse alívio, esse parte cômica tem nesse GTA. Apesar de ter as limitações, por ser um DLC, por ser uma expansão, ele tem certas limitações com o GTA 4. Ele é muito, mas muito foda. E aí mesmo assim ele apavora jogos assim da nova geração adoidados, assim. Então, conta tipo, isso. Ao contrário do The Lost and Damned, o The Lost and Damned só fica moto. Do Ballad of Gay Tony, você pode trocar, você vai pro helicóptero, vai pra isso, vai pra aquilo. É muito bom. Pula de paraquedas, né? É, então, cara, muito bom o jogo. Conta a história, né, do Lewis. Que ele é segurança do Gay Tony, que é um dos caras fodas, assim, de Liberty City. Cara, com esse nome ele tem que ser um cara foda, hein? Ele é dono de várias baladas, assim, sabe? Tanto é que eu recebi esse sentimento Vice City, né? Após jogar, né? Esse Gay Tony, você sente aquele sentimento Vice City, porque você vai numa balada. Você dança com a mulher, né? Você, né? Dançar com mulheres. Então, né? As missões também são muito boas. Também aquela coisa do GTA 4, sabe? Tem missões, sim, assim, que são muito fodas. De trem, assim, sabe? Você tem que tirar parte de trem, assim, e você é levado por um helicóptero, assim, então bem mais ação. O que eu falei ali anteriormente das histórias se cruzarem não é bem assim, né? Os personagens se encontram. O personagem. Tipo, tem uma missão no GTA 4. E essa missão no GTA 4, o refém. Você tá roubando um banco. E o refém é o protagonista do The Ballad of Gay Tony. Então eu achei muito foda. Então tem uma missão que você tem que matar um cara de uma gangue. E o dono dessa gangue é o protagonista do Lost and Damned. Sim, então sim. Acho muito foda, assim, esse cruzamento de histórias, assim, de personagens. He's not staying the night. He's a god. You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. If you want my advice, give the shit up. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Can you tell me where Roberto Beach House is? That house right there, with the yellow stairs. Cars you own, you ain't changing. I'm getting my money in the hood. I'm cool. Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs. Your son, James. He's a good kid. Oh my god! Hey, let's bounce. Bounce. We're bounce. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Yeah, whatever. Jesus, your therapist has a lot to answer for. GTA sim promete pra mim ser o melhor GTA all of times. Sim, sim, pra mim também. Por quê? Primeiro ele vai se passar em Los Santos. Los Santos, né, pra quem vive numa caverna e não jogou GTA San Andreas, se pá, é a cidade de GTA San Andreas, uma das três cidades de GTA San Andreas. Pra quem não prestou atenção no podcast. É, pra quem não prestou atenção no podcast também, né, se passa em Los Santos. E... pô, mas eles prometem ser maior do que o mapa do GTA 4, GTA San Andreas juntos. Não, ele promete ser maior que o GTA 4, o GTA San Andreas, o Red Dead Redemption e LA Noir juntos. Ah, nossa, é? Cara, nossa. Esse jogo vai ser gigante. Cara, o mapa do Red Dead Redemption é gigante. É gigante. Segundo... é enorme. Segundo o produtor do... os produtores de GTA V, a necessidade desse mapa ser enorme desse é pra comportar os aviões que vão ter no jogo, né? Sim, pra diz que não teve avião no GTA IV justamente por causa disso. Teve helicóptero, né? Mas porém não tinha pista de pouso, né? Como GTA San Andreas, né, cara? GTA San Andreas você podia ir de uma cidade pra outra. Tinha um aeroporto. É, mas você ainda andava de avião por lá, né? Dava você pousar pelo menos o avião. É. GTA 4 não, por ser mais realista até. É, GTA 4 um aeroporto lá. Então, a gente vê no trailer, cara. A gente vê, e a Rockstar confirmou, são ser três protagonistas. Essa é a maior inovação, assim, do jogo. São ser três protagonistas e você vai poder trocá-los, né, em real time, ou seja, em tempo real. Você tá jogando com um, de repente você aperta, sei lá, select, start, e vai pro outro. Até que o cara esteja, sabe? Então acho que essa é a maior inovação, assim. E ela disse que vai ter missão que você vai ter que jogar com os três. Não vão ser todas, né? Mas são umas missões de destaque, assim, que você vai poder jogar com os três personagens. Então, muito foda mesmo. Isso me lembra o sistema do Driver San Francisco lá, que você podia sair do teu carro e ir pro outro. É, eu não cheguei a jogar Driver San Francisco, eu vi uma só e é meio, a história é meio louca, né, cara? É. Bom, completamente louca, cara. É bem estranhona, assim, a história. Sim, sim. Porém, não, eu acho que não... Além de... Pode falar, hein? Eu não achei que essas coisas, assim, afetem a diversão do jogo. Eu achei que Driver San Francisco, eu vi pelo gameplay, acho que tá bem legal, cara. Sim, ele é bem legalzinho, cara. Ele é bem divertidinho. Então, cara, o que esperar de GTA V aí, galera? Eu falei algumas inovações, porque não me lembro das outras, não sei direito. Eu concordo com vocês, vai ser o melhor GTA feito até agora. Sim, junto. Vendo que GTA San Andreas foi lançado o último jogo do PlayStation 2, já no final, praticamente, do PlayStation 2, eles fizeram aquele trabalho magnífico, cara. Com GTA V, que também vai ser no fim de gira do PlayStation 3, vai ser igualmente bom. Sim. Ou melhor. E ele, por conta desse... Se não me engano, né, não vi nada confirmado pela Rockstar. Acho que vai ter... Não vai ser campanha online, mas vai ter... Não minigames, mas parte da história dá pra você fazer online, se não me engano. É, a Rockstar promete inovar o multiplayer do GTA V, cara. Segundo ela, vai redefinir o mundo aberto no o multiplayer no mundo de jogos abertos. Eu não sei se é a minha internet, mas jogar GTA 4 na PSN é difícil, é foda. Comigo também eu não tenho muita felicidade não, cara. Ele é lagado pra caramba. Eu não sei porque eu não tenho. Isso mesmo. Quando você tá fazendo alguma coisa a pé ainda, trocando tiro a pé, você ainda consegue levar, cara. Mas você entrou num carro pra começar uma perseguição, é triste. Uhum. Uma dica, confia sem medo, cara. Na Rockstar você não... Cara. Esses detalhes passam, cara. Se o multiplayer tá dando lag ou não, isso é um detalhe que não diminui em nada. Cara, você a qualidade vê... do jogo. Então é isso, galera, vamos terminando aí mais um podcast, segundo, né, esse um pouquinho, né, mais duradouro, né, uma hora e pouco aí do podcast, 2 horas, se não me engano. Um pouquinho atrasado também, vamos tentar manter mais regularidade na publicação. Agora, né, com as minhas férias, não sei se eu um pouco ali está de férias do trabalho, se não me engano, Sim, eu tô de férias faz uns 2 anos. Ah, já. Tá, então beleza, o desemprego chegou aí. Tá foda, cara. Não, mas beleza. Eu também tô com um pouquinho mais de tempo livre aí. Vamos ver se o Luz também participa mais aí dos próximos casts aí. Talvez faça. Talvez, né, sim. Faça até aí meu grande parceiro aí da escola aí. Boa recepção, sim, minha. Com certeza. E eu vou deixar aí todo mundo se despedir aí, fazer sua próxima despedida aí. Começa aí, Luz. Tá. Então é isso, né? Muito bom participar aqui, relembrar aí dos GTAs que a gente jogou, né? Eles eram parte da vida. Isso aí, valeu. Bons jogos aí. Isso. E aí, Apocalipse, termina aí nosso, o patrão, né, do site. Então, moçada, valeu pela presença, por estar ouvindo esse cast. Valeu, Luz, pela participação aí. Obrigado. Volte mais vezes. Modestinho. Obrigado a você aí, Bri. Que isso, cara, é de casa já. Participado do podcast. Modestinho, também obrigado aí por participar e principalmente por editar essa edição pra nós, me dando aí uma folguinha. Moçada, você que ouviu esse cast, por favor, deixe seu comentário aí na postagem no blog. Também acesse o nosso blog, hglite.net, para acompanhar todas as notícias aí sobre GTA V. E, se preferir, manda um e-mail e acesse nossas redes sociais também. Quem mandar e-mail vai ser lido, né? Na leitura de e-mails, né? Sim. Vamos ler todos os e-mails, ou pelo menos a maioria. Fazer a gente ter a sessão de notícias aí, né? Antes do cast, também pode fazer no leitura de e-mails. Sim, também. Sim. Se quiser sugerir tema também para um futuro podcast. Com certeza. E rapidinho, só pra falar, dar um recado aqui, eu tô fazendo uma enquete lá no blog sobre qual é o melhor FPS entre Battlefield 3 e Call of Duty Modern Warfare 3, que é um tema pra um futuro podcast aí que eu vou fazer. Volta aí, né? Exato. Aí acessem aí e deixem seu voto lá pra gente. Isso aí, galera. Aqui o Apocalipse aí falou também... Dou aquela força ainda, pô, manda o um e-mail, manda. Pô, participa com a gente, né, cara? O principal, a gente faz isso daqui, podcast, tudo. O Apocalipse posta notícias todo dia lá. Pô, pra galera ver, né? Pô, pra dar uma visualização, dar um. Principalmente interagir com a gente. Sim, né? Eu acho que assim, quanto mais gente estiver vendo, mais assim, a capacidade da gente aumenta, eu acho, assim, né? Exatamente. A gente vê, o pessoal inscrito na nossa página do Facebook, do Twitter, a gente vê, pô, a galera tá vendo as notícias, tá julgando, tá vendo nossas as coisas, né, as imagens que o Apocalipse posta às vezes, né, no Facebook, né? Legal. E sobre COD versus Battlefield, eu fico com Battlefield, com certeza, muito melhor. É, deixa polêmica aí, polêmica. Polêmica. Mas é isso aí, galera. Até mais um podcast.